Boa noite a todos. E antes de nós iniciarmos esse trabalho, eu gostaria muito de agradecer às pessoas dessa casa, aos dirigentes, aos médiuns, aos dirigentes espirituais e principalmente a Jesus e a vocês que vão ter a paciência de me ouvir um pouquinho falando hoje do nosso querido Allan Kardec. Porque não podia ser diferente não falar de Allan Kardec. Minha gratidão antecipada a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que vocês saíram das suas casas hoje em busca de um algo a mais. E o que é esse algo a mais se a gente não abrir o nosso coração para receber daqui a pouco o nosso passe, né? Porque passe eu sempre brinco, a gente não toma passe porque passe não é água, né? Então a gente tem que receber o nosso passe, para recebê-lo a gente tem que abrir o coração. E para abrir o coração e abrir a acústica da alma para que Kardec possa estar aqui hoje forte em seu espírito de luz. E o espírito verdade está presente conosco. Porque a gente chama espírito de verdade, mas Kardec chamava ele de espírito verdade. Então, eu gostaria que todos nós aqui, a gente se sentasse adequado nas cadeiras, porque essa cadeira ela é sua. E a gente respirasse um pouco, três vezes comigo, para que a gente solte o nosso cardíaco e que a gente consiga sair daqui com aquilo que Kardec queria e no final um compromisso eu estabeleço no início dessa conversa. A gente sentir o Espiritismo, sentir o que ele deixou para nós, mas sentindo na flor da pele. Vamos respirar juntos? Todos nós? Primeira vez, vamos sentir o perfume que vem dos céus pelos mentores dessa casa. A segunda vez, para que a gente possa agora se assentar no nosso corpo, se sentir centrado e equilibrado. E a terceira vez, receber a bênção de Jesus sobre a casa, que agora reflete sobre todos nós. Antes de falar de Allan Kardec, eu dividi essa conversa nossa em quatro fases. Primeira fase, eu vou revelando cada uma à medida em que a gente foi entrando nelas, e eu confesso a vocês que os dirigentes não vão ficar na porta e ninguém vai precisar decorar uma data que eu vou falar aqui. Só isso na escola, hoje não. Mas as pessoas queridas que nos ouvem, presentes no mundo físico e no mundo espiritual, antes de falar disso, a primeira fase, a preparação espiritual. Jesus Cristo tinha passado pela terra e deixado o grande patrimônio que era o cristianismo. Maravilhas do cristianismo nasceu o evangelho de luz, um evangelho bendito, mas ele lá atrás havia dito, na passagem pelas mãos de Marcos, pelas mãos de Mateus, pelas vozes de Pedro ecoando em todas as vozes do mundo falando que ele voltaria, para complementar aquilo que ele não conseguiu falar naquela oportunidade, porque as pessoas não estavam ainda preparadas para receber aquelas verdades lá de trás. As pessoas não tinham conhecimento e condições e equilíbrio para poder compreender aquilo que Jesus tinha a mais. E ele sabia, como um grande espírito, Espírito de luz, Jesus Cristo sabia a hora certa de presentear todos nós, a humanidade inteira e todos os lugares aonde ele pudesse resplandecer com a sua bendita sabedoria e a sua luz. E ele prometeu isso. E ele prometeu de uma forma tão feliz que ele dizia que ele mandaria um conselheiro, em alguns evangelhos, se nós folharmos o Novo Testamento, chama de conselheiro, mas nós conhecemos como o Consolador. Não vos deixarei órfãos, dizia Jesus, mesmo que a humanidade, mesmo que o sofrimento recaia sobre cada um de vocês, mesmo eu partindo da terra, eu não vou abandonar ninguém. O meu Pai, soberano, bom e justo, que está nos céus, vai secar as lágrimas das mães que choram quando perdem seus filhos, as mesmas mães que chegavam aos mantos de Jesus suplicando para secar suas lágrimas. Os homens sem a enxada para conseguir o seu sustento do dia a dia ou as redes de peixes vazias, era esse mesmo Jesus que consolava esses homens dando esperança, dizendo para eles assim: vocês não vão ficar órfãos. E essa promessa passou pelo tempo e graças a Deus, lá no plano espiritual, nas esferas mais altas, uma falange bendita de espíritos, que Emmanuel brilhante no livro A Caminho da Luz, ele reflete essa reunião na esfera espiritual com maestria, como não podia ser diferente do nosso saudoso Chico Xavier, que também não podia estar ausente hoje nessa festividade do nosso planeta, falando de Allan Kardec. E nessa reunião, lá na esfera espiritual, eu já imagino uma reunião parecida, aonde não estávamos nós, claro, né? Mas estariam os espíritos preparando a vinda daquele que seria a causa de nós estarmos hoje aqui, dia 3 de outubro, reunidos nessa casa. E nessa reunião, o Espírito da Verdade resplandecendo em sua verdadeira luz, esse Espírito que maravilhosamente foi chamado de verdade, lá ele adentra a uma sala iluminada, equilibrada, com as missões que cada um havia de cumprir aqui no chão. É mais ou menos, voltando para o presente, como Paulo de Tarso nos diz, que Deus, quando nós nascemos, nos deixou uma página em branco para que a gente escrevesse a nossa história. E nessa reunião, nas esferas espirituais, Jesus deixava nas mãos do Espírito Verdade a sua essência e uma página em branco nas mãos de Pestalozzi, nas mãos de Vicente de Paulo, nas mãos de pessoas que viriam reencarnar para que pudesse, no berço da sociedade francesa, preparar a segunda fase da vinda do nosso querido e iluminado Allan Kardec. E é claro que nessa mesma reunião não podia estar ausente Joana d'Arc, não podia estar ausente o nosso querido Paulo de Tarso, conhecido por nós pela sua força e a sua dignidade diante do cristianismo. O cristianismo precisava voltar aqui no chão, não mais com dogmas, não mais atravessando aquelas forças da Santa Inquisição que calaram pessoas, que calaram uma série de ensinamentos e de pensamentos renovados. Ele tinha que voltar e foi nessa reunião que foi lançada o pedido de Deus para que voltasse ao planeta Terra e para que essa missão se cumprisse, alguém precisaria reencarnar. E no meio daquelas pessoas ali presentes, que eu chamo de pessoas, porque se nós acreditamos na vida após a morte, os nossos amores não morrem. Eles são pessoas em corpos diferentes. E lá se levanta um dos presentes e fala: eu aceito a missão. E aí, essa reunião termina, essa reunião se estabelece, e aí vem ao que ao chão, agora na segunda fase, é a preparação de Allan Kardec, aqui no nosso chão. Todos os espíritos necessários aqui presentes já estavam se preparando e trazendo a ele ensinamentos, porque quando eu fazia o estudo de Allan Kardec, eu voltava aqui ao presente, olhava para como que Deus foi tão sábio, porque o berço da sociedade, o berço da inteligência, da cultura, estava lá na França, em Paris, até onde hoje se respira cultura, se respira uma série de coisas. Grandes nomes haviam reencarnados na Europa. Da mesma forma que a humanidade precisava dar um salto cultural, nascia também espíritos grandes como Wagner, Verdi, cantando, trazendo a música à humanidade, uma nova maneira de expressão, e trazia também os grandes filósofos, os grandes cientistas, Thomas Edison, todos encarnando e todos construindo uma nova sociedade para que houvesse um renascimento cultural e as pessoas pudessem se estabelecer. E é aí que, num dia como hoje, às 19 horas, em ponto, nasce nosso querido Denizar Hippolyte. Eu posso falar de nome difícil porque o meu também é, mas o nome dele é Denizar Hippolyte Lyon Rivail. Nós vamos chamar ele, por enquanto, de Denizar. e nasce exatamente agora. Eu já me imaginei, quando eu estava aqui me preparando, que nós estivéssemos numa grande maternidade chamada Celde, e nós estamos aqui, todos nós, olhando nesse exato momento, ele nasceu. Foi às 19 horas que Denizar nasce, dia 3 de outubro de 1804. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria completando simplesmente 211 anos. Alguém, por acaso, quer morrer com menos que isso? Tão bom nascer, não é verdade? A gente quer morrer? Não, vamos continuar nascendo. Olha, 211 anos, esse é o desafio. Ele nasce numa família que não podia ser diferente, porque como que o Espírito Verdade ele ia trazer no meio de uma pobreza imensa que França era assim? Né? Nós não estamos falando de uma sociedade rica, nós estamos falando de pessoas com as suas dificuldades, né? Com as suas dificuldades econômicas, políticas, as pessoas passando fome, as pessoas morrendo de doenças as mais intensas, das mais diversas que a gente pode encontrar na humanidade. Um parênteses, a França, ela tem o maior número de ratos até os dias atuais do nosso planeta. Vocês sabiam? Na França, Paris, linda, maravilhosa, nos subterrâneos da França, isso é uma estatística verdadeira, o maior número de ratos está na França. Logo, peste negra, lá atrás, tem a sua origem, as suas explicações, né, causada pela pulga do nosso bichinho chamado rato. E aí, o que acontece com ele? Ele nasce numa família, uma família culta, de pessoas estudadas, seu pai, sua mãe, pessoas doutoradas, pessoas ilustres da sociedade. Por quê? Ele precisava ter uma penetração naquela sociedade da época para que o seu estudo pudesse um dia ser distribuído a todos aqueles que estivessem juntos, começando a se preparar para a grande chegada dessa revelação que nós precisávamos abraçar aqui no chão. E aí, o que acontece com ele? Que ele vai estudar e na Suíça, ele sai da França e toda a sua preparação, toda a sua cultura vem do mestre Pestalozzi, que por acaso também estava naquela reunião no plano espiritual, porque ele veio primeiro para poder educar e dar a base necessária a Allan Kardec, como Allan Kardec. E o mais curioso da história é que Pestalozzi foi um dos educadores, eu não vou chamá-lo de pedagogo, porque eu acho que ele foi muito mais. Eu acho que ele foi um grande educador que marcou o compasso da história da educação no mundo. E ele, na sua condição, ele traz uma condição de estudo para Allan Kardec, mostrando para ele, para essa criança, que alguns conceitos da educação, porque a gente está falando de uma sociedade onde a França ela tem todos os seus problemas políticos e as crianças eram educadas à base da violência. Não era pelo carinho, é a história do bullying. Imagina como era lá. Se as crianças aqui hoje sofrem a violência, imagina na época dele. Era muito severo a forma de se educar as crianças. E Pestalozzi vinha com uma proposta de amor. E exatamente é aí que Denizar começa a se destacar entre os alunos dele. Os idiomas para ele não eram uma barreira, porque ele falava alemão, espanhol, francês e inglês. Aos 14 anos. Ele conseguia ser o destaque no meio de todos os alunos e ele começa a chamar a atenção de Pestalozzi e, por incrível que pareça, aos 18 anos ele começa a substituir Pestalozzi nas tarefas do instituto que ele havia fundado. Que instituto seria esse? Pestalozzi vai às ruas e recolhe 50 crianças mendigas. E quando ele teve que fechar esse instituto, ele, às lágrimas, falando com o público, ele dizia assim: eu vivi minha vida como mendigo. Conheço a todos eles porque eu queria dar a uma criança mendiga a condição deles serem homens, experimentarem ser homens. E essas crianças chamavam o nosso querido Pestalozzi de pai Pestalozzi. E esse exemplo dele entrou no coração de Denizar, nessa sua formação, que com 21 anos ele já tinha 3 livros escritos, publicados, falando de métodos de educação de primeiríssimo, primeira geração que hoje, se nós olhássemos para aquela oportunidade, seria um avanço da humanidade. Falando de astronomia, falando de matemática, química. E ele era tão audacioso que, mesmo não sendo médico, hoje nós 9 anos para a gente se formar em medicina, não é verdade? Ele conseguiu também ter escritos sobre a medicina, contribuindo também com esse processo educacional. Mas tudo na vida, como nós, tem um começo, meio e um fim. Tudo na vida tem um ciclo que precisa terminar. E é aí que ele sai da Suíça e se despede do grande mestre dele em lágrimas e fala: eu vou fundar em Paris o mesmo instituto, igual como foi feito aqui. Ele volta para sua terra natal, ele vai tentando fazer com que a sua dedicação na educação, e é aí que a gente começa a perceber as nuances do educador hoje, nos dias atuais, quando ele fala da educação, da necessidade de se educar, do ensino na raiz para que a gente se transforme em homens bons, mulheres renovadas. E Kardec, nessa condição de educador, faz com que as casas espíritas coloquem como emblema principal a área de ensino, ao lado da área assistencial. E é aí que nós todos vamos vendo que, como Kardec chega na França, ele fala: eu preciso fundar. Começam os espíritos nas falanges benditas, começam a mandar para Kardec alguns sinais dizendo assim: você precisa se mostrar, você precisa ir aonde precisa de educação. E foi aí que ele, dentro do seu quarto, ele tem aquela sensação, aquele momento que todos nós temos: preciso fazer alguma coisa, eu não faço nada. Aí, quando a gente olha para o Chico Xavier, fala assim: meu Deus, eu não fiz nada na minha vida. A gente já se compara, né? Porque é mais fácil, porque ele está muito longe de nós. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Não importa em que condição, todos nós somos importantes. E é aí que ele vai a um tio e funda também um instituto na França de educação. Esse homem começa, então, a contribuir com as universidades francesas, levando um dito sobre a gramática francesa para as universidades e um método novo de como que nós podemos educar amando. Os escritos dele, aonde ele pisava, era sempre lembrando daquilo que Pestalozzi havia deixado nas mãos dele. Porque também, sempre na nossa vida, ele, Denizar, nesse momento, ele não tinha, a dele não foi tirado nada. Essa bendita falange não tirou dele uma gota de sofrimento, uma gota de suor. Ele simplesmente cumpriu todas as etapas da vida como um homem comum. E chega a notícia da Suíça que seu grande mestre, o homem que para ele era como um pai, morre. E dizem que essa foi uma das maiores dores de Allan Kardec, pelos escritos que a gente encontra dele. E quando ele recebe essa notícia, ele, cheio de emoção, ele pede a Deus que Deus o coloque na posição de uma estrela para iluminar a mente e a consciência dos educadores do nosso planeta. E é aí que a gente entra num momento interessante, porque Kardec, como todos nós, um dia também, passando pelas suas perdas, pelas suas deficiências, em 1831 que ele conhece a grande companheira da sua vida, que se chama... Existem vários estudos sobre ela, mas depois que eu estudei ela, eu fiquei realmente encantada por essa grande expressão de mulher, chamada Amélie Gabrielle Boudet. Mas nós vamos chamá-la de Gabi, porque era assim que ela era conhecida, amada, querida. Uma educadora, uma mulher para a época avançada, uma mulher para a época estudada, conhecedora de artes, conhecedora de tudo. E ela chega num dia, Kardec, e ela olha para ele e fala: eu já te conheço. E aí começa aquele momento de romance. E lá estava ela, 9 anos mais velha que ele, Gabi, se casa com ele em 1832. Não tiveram filhos e ela ali ao lado dele. E é interessante que ainda umas curiosidades da vida deles dois. Vocês acham que passaram ilesos, não sofreram, não tiveram dificuldades? Tiveram muitas. Por quê? O instituto foi fundado, apoiado pelo tio dele. O tio dele perde, faz apostas em jogo e perde tudo. E é hora de vender o instituto educacional. E lá começam as dificuldades financeiras de Allan Kardec e a nossa querida Gabi. Para piorar um pouquinho a situação, ele pega os 45 mil francos que ele tinha recebido como a parcela dele e coloca na mão de um comerciante. Adivinha o que aconteceu? Ninguém entrou na poupança deles, mas aplicou errado na Bolsa de Valores. Né? Se fosse hoje, seria assim. Mas não. Ele fez uma negociação equivocada e lá estava ele, os dois, sem um tostão, sem dinheiro, sem condição. E ele começa, então, a trabalhar em três escritórios, escrever à noite. E mesmo assim, na casa dele, ele educava as crianças pobres. Mas a gente vai para a terceira fase da vida de Allan Kardec. Com todas essas dificuldades, com tudo isso que ele enfrentava, porque nós, espíritas, nós não somos aqueles que, quando a gente abraça a doutrina espírita, a gente acha que vai ser blindado, que nós vamos ser os soldados blindados, que nós não vamos nos flancos abertos às lutas e às batalhas. Nós, espíritas, vamos ser mais alvos de dificuldades, de testemunhos de fé, de momentos em que nós vamos ter que ser aguerridos para vencer cada batalha e falar assim: Senhor, eu venci mais uma. E eles continuaram juntos. Juntos, ela ao lado dele e ele vencendo as suas dificuldades. E um parênteses que eu queria fazer aqui é porque todos nós, quando a gente olha para um casal assim, a gente já cria algumas ilusões, porque todo mundo quer o casal perfeito, as coisas mais perfeitas, as pessoas do nosso lado, mas as pessoas que estão em nossa vida, do nosso lado, elas são importantes, são professores diferentes, que elas nos ensinam todos os dias a nós sermos melhores do que nós fomos ontem, ou hoje de manhã. É muito bom quando a gente vem na casa espírita ao lado do esposo, da esposa, mas também aquele casal de difícil, que um não vem, o outro vai, aquele difícil é um grande professor, que ele tem ensinado uma grande missão a cada um de nós. Sabe qual é? A fé. Por que que eu falei isso? Porque nós vamos entrar na terceira fase da vida de Allan Kardec. E é a fase que Kardec começa, então, a ter contato com as manifestações mediúnicas. Para nós um pouco mais conhecido esse termo. Mas o que está acontecendo ali na França nesse momento? Para a gente poder entender o momento e a chegada dele no conhecimento do Espiritismo. 1848. Nós temos uma mudança política importantíssima na nossa querida França. 1854, assume Luiz Napoleão, sobrinho, sabe de quem? Napoleão Bonaparte. Este homem, ele acreditava na vida após a morte. E mais interessante, ele acreditava em espírito. Olha que curioso. Mas aí o que que acontece? Ele dá um golpe e ele assume, ele derruba todo mundo, é um doce de pessoa, ele derruba, né, todo o parlamento, todas as pessoas que mandavam, e ele assume como um grande líder naquela ocasião. E o que acontece com a França? Ele deixa o culto livre das pessoas. Ele dá uma, entre aspas, liberdade religiosa no pensar com as pessoas daquela sociedade francesa. E é aí que os comentários, imagina, a sociedade não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha algumas coisas. Então as pessoas realmente gostavam de fazer uma fofoquinha, né? Olha, está acontecendo aqui embaixo uma manifestaçãozinha. Uma mesa que anda, gira, corre. Eu imagino, fico imaginando essas coisas, né? Dá até assim uma sensação estranha, porque eu sempre costumo brincar Todos nós queremos ver um espírito, não é verdade? Mas se o espírito se materializasse aqui agora, eu tenho certeza que eu seria a primeira a sair correndo. Não é verdade? Porque assim, ou então vê a sombrinha de um gatinho, já acha que é um espírito passando na sua casa, não é assim? E é interessante que o que acontecia naquela região? Claro que a gente não pode esquecer das irmãs Fox, como a gente estuda sempre, elas são importantes, porque nos Estados Unidos manifestações estranhas aconteciam também, consideradas estranhas. Manifestações em mesas girantes, né? Por curiosidade, porque era muito chique chegar na sociedade francesa e falar, eu vou lá na casa do meu amigo ver uma mesa andar, não é assim? Todo mundo queria ver que tal daquilo era, porque era, e mais, as coisas faziam movimentos e chamava a atenção. E isso começou a ficar na moda, eu costumo dizer, a bola da vez. A bola da vez era ver uma mesinha andar. E foi aí que um amigo dele, chamado Potier, o convida para ver uma manifestaçãozinha e comenta, né? Olha, meu amigo, você já viu que agora na nossa sociedade as mesas elas andam? E mais, elas falam. E Kardec, na sua maestria, de uma fé racional, de uma fé raciocinada, e fala: no dia em que uma mesa ou uma cadeira tiver nervos para pensar, consciência para discernir, aí sim eu estarei muito certo de que isso é uma verdade. Mas eu não digo que não seja possível, por um processo científico, as mesas andarem, as mesas girarem, manifestações acontecerem, porque aí entra o lado científico e conhecedor do nosso educador. Porque nem tudo podia ser algo de outro mundo. Um princípio inteligente numa cadeira, numa mesa, como que poderia ter um princípio inteligente nessa mesa? E aí ele foi convidado. Ele não criticou, ele esperou o tempo certo, porque tudo na vida tem o tempo certo. Nem antes, nem depois, mas tudo na vida tem o tempo certo. E o que é mais triste, que a gente fica com o coração angustiado, que o tempo certo é o tempo de Deus, não é verdade? E o tempo de Deus não é o nosso. Porque nós, mulheres, queremos que o nosso tempo seja ontem, não agora. De preferência ontem, não é assim? E o tempo de Deus ele é mais lento. Ele tudo sabe, ele sabe a hora que a gente merece. E eu também defendo muito uma tese que todos nós merecemos. Tudo de bom de Deus. Mas se a gente ainda não recebeu o que é nosso, é porque Deus sabe a hora certa que a gente é um pouco mais maduro para receber um presente e não perdê-lo. Porque senão a gente esquece ele em algum lugar. Então Deus sabe a hora certa. E é a hora dele. Mesmo que a gente fique aqui, Senhor, adianta. Não é verdade? E aí o que acontece? Muito curioso, Kardec vai até a casa desse amigo. E aí o que acontece? Ele presencia uma reunião onde ele vê as manifestações acontecendo por um processo. Era uma carrapeta onde se prendia um lápis na ponta e uma cestinha de vime, parecida com uma cesta de vime, onde um lápis era preso. As médiuns colocavam as mãos nessa cesta e essa carrapeta ela deslizava em uma ardósia, e lá se escreviam coisas. Como não eram coisas muito evoluídas, porque as pessoas iam lá para suprir suas futilidades, para suprir as suas questões mais pessoais, e ali virava um espetáculo. E ali tem uma curiosidade magnífica. Existia um espírito chamado Zéfiro. E ele era um espírito que ainda não tinha muita evolução. E ele participava desse movimento na França, dessas mesas. E quando ele viu a chegada de Allan Kardec, com o tempo ele foi se aperfeiçoando tanto, que esse espírito passa a ser um dos homens mais sábios, que mais ajudou Allan Kardec a escrever toda a codificação. E mais interessante é que ele já havia vivido com ele como Allan Kardec numa vida passada, e é ele que sugere a Allan Kardec colocar o pseudônimo que a gente vem falando agora, ao longo de todos esses momentos que a gente está juntos. É ele o responsável por falar, dê um pseudônimo, porque como Denizar, você é o educador. Para algo novo, você precisa ter algo novo. E é ele que sugere, olha, você lá atrás já teve esse nome ao meu lado nas grandes vidas que passamos juntos. Volte com ele. E aí a gente tem o nome de Allan Kardec. Mais interessante, que quando Kardec percebeu aquele movimento, ele viu que tinha um princípio inteligente. E foi aí que Allan Kardec, na sua maestria, ele simplesmente começa a transformar em perguntas inteligentes, em forma inteligente, e começa a perceber que os espíritos de luz começam a atuar com aqueles médiums, fazendo com que ele conseguisse ter a sua obra escrita. E é aí que em 1857, ele, na França, publica o primeiro livro espírita da nossa maravilhosa doutrina, que se chama O Livro dos Espíritos. E curioso também é que quando ele estava compondo as páginas do Livro dos Espíritos, ele teve uma manifestação. Imagina você chegar em casa agora, ter uma batucada na casa de vocês e é um espírito querendo falar com você. Porque eu falo sempre que a gente não quer falar com o espírito, não. São eles que querem falar com a gente. É o contrário. Né? Mesmo quando a gente pega uma carta psicografada, não somos nós que queremos uma notícia de um filho. É o filho que quer falar com a mãe ou com o pai. É o contrário. E aí, o que, que aconteceu? Ele escreveu ele redigiu o Livro dos Espíritos, tinha um erro crasso que havia sido cometido. E o espírito foi na reunião do dia seguinte, a Meli chegou na casa, a Gabi chegou, um barulho ensurdecedor, parou só quando ele foi dormir. E no dia seguinte ele perguntou, mas por que, que vocês foram dar uma passeadinha lá na minha casa à noite? E aí os espíritos disseram, porque você cometeu um erro e esse erro precisa ser corrigido. E ele havia escrito, imagina, né? A luz da vela, escrito à mão, Kardec teve que reescrever boas e boas páginas do nosso Livro dos Espíritos, até que ele consegue, em 18 de abril de 1857, lançar a nossa primeira obra. Eu falo nossa com todo respeito, porque faz parte do nosso grande patrimônio, é nossa, é da humanidade, do plano físico e do plano espiritual. E o mais interessante é que aqui, nesse momento, ele fala, se eu tenho algo novo eu vou pôr um nome. E é aí, eu acho tão interessante um parênteses para eu poder falar disso. Vocês já viram quando nós somos todos espíritas aqui? Sim, somos todos espíritas. E é interessante que quando a gente está numa rodinha profissional, quando começa a falar de religião, a gente não fala que é espírita, eu sou kardecista. Porque se eu falar que eu sou espírita, vai aquela confusão, né? Imagina! Então é melhor eu falar que eu sou kardec, que é chique, né? Até meio francês, né? Sou kardecista. Mas é muito claro aqui no Livro dos Espíritos que ele começa dizendo, se é algo novo, é espiritismo. Somos espíritas. E não kardecistas. Somos espíritas. E seguimos o espiritismo. E é aí que, uma coisa curiosa também, uma pequeno parênteses, que exatamente nesse ano, Allan Kardec e a linda Gabi estavam completando bodas de prata. Olha que união, 25 anos de convivência. E o mais curioso, um ano depois, ele lança o primeiro exemplar da revista Espírita. E depois, em 1858, brilhante, ele lança um livro que muitas vezes quando a gente estuda, a gente pula ele, mas ele é tão importante, e que se chama O que é o Espiritismo. Olha que lindo, a gente pula, né? Porque quando a gente está estudando e chega no Espiritismo, a gente fica tão encantado que a gente já quer pular para a Gênese. Se a gente pudesse já estudioso da Gênesis, mas a gente tem que passar pelo livro dos Espíritos, pelo que é o Espiritismo, voltar a reler de novo, para poder entrar na nossa alma. E ele lança esse livro divino, trazendo um pouco do conhecimento, uma mescla. Porque eu gosto desse livro, porque ele é uma mistura da ciência, da filosofia, do conhecimento educacional, tudo baseado numa essência, focado numa essência de amor. E em 1861, ele vai e lança o nosso Livro dos Médiuns, para conhecer, passar conhecimento do que era aquele monte de manifestação, de uma forma ordenada, de uma forma conceituada. Médiuns, a educação é a base, porque não existe mediunidade sem estudo, porque senão seremos vasos trincados. Vocês já colocaram alguma flor em um vaso trincado? A água vaza, a flor morre. E é interessante que Allan Kardec aqui, nesse momento da sua vida, nesse mesmo ano que ele lança o Livro dos Médiuns, eu não posso deixar de falar. Eu não posso, porque acontece em Barcelona algo muito, muito curioso. Um escritor e livreiro chamado Maurice Lachâtre pede a Allan Kardec que lhe envie 300 livros de tudo que ele já tinha escrito. E revistas e tudo mais. Quando chega em Barcelona, o bispo de Barcelona, querendo recuperar a Inquisição, o que que ele faz? Na praça onde eram executados as pessoas que eram executadas por marginais ou pessoas com alguns princípios inadequados na região da Espanha, ele manda queimar em público os livros. E Kardec foi de uma maestria impressionante. Ele diz o seguinte: hoje para os espíritas, não chorem porque os livros foram queimados. Hoje é um dia de festa, porque a fumaça dos livros queimados não vão parar nos Pirineus, nas montanhas, né? E elas vão chegar nos corações. Foi o maior... Tudo que ele pôde fazer, ele queria dizer o seguinte, que o ato que aconteceu em Barcelona impulsionou a curiosidade das pessoas para conhecer o Livro dos Espíritos e tudo que ele tinha feito. Porque ele é sábio. Ele usava a Revista Espírita e ele utilizou todos os meios de comunicação que ele tinha naquela oportunidade. E sabe o que seria interessante? Imagina Kardec aqui hoje. Ele ia tirando um selfie para pôr na capa da revista. Ele estaria mandando um WhatsApp agora. Ele estaria publicando no Facebook e colocando no Scob também, que é para divulgar o livro dele. Ele estaria usando tudo isso, porque a atualidade faz isso. É exatamente isso lá atrás. Falando, educando, escrevendo e levando a mensagem de Jesus. Porque esse era o compromisso que ele tinha de fazer o cristianismo voltar. Só em 1864 ele lança o nosso evangelho, a nossa base religiosa, que é aí que Allan Kardec traz, na sua profundidade, Jesus Cristo nas nossas mãos. É aí que ele traz, ele passou pela ciência nos livros dos espíritos, a filosofia, com o livro dos médiuns, educação, mas faltava uma perna desse grande tripé, Jesus Cristo. Porque era tudo isso por causa do nosso cristianismo. E vem o livro que consola, o livro que chora com a gente, quando a gente está desesperado, sentado na cozinha de casa sozinho, e a gente abre aquela página e ele fala: não chora. Porque bem-aventurados são aqueles que choram e são perseguidos pelo meu nome, porque eu estarei com você. E ele vem trazendo a sua beleza. E o Espírito Verdade é que abre com maestria o Evangelho de Jesus, fazendo com que ele entre na nossa alma, entre no nosso sangue, e que ele seja a força de resignação e de uma fé raciocinada todos os dias, porque ali dentro ele não passa a mão na nossa cabeça. O Evangelho, ele toca a nossa alma, ele faz as nossas mãos se levantar do chão e ele mostra que só tem um caminho, fé raciocinada, coragem e esperança. E é aí, está lá do Evangelho, a gente se emociona. 1865, Kardec vem e lança o livro O Céu e o Inferno, quebrando os dogmas, né? Porque quem é bonzinho vai para o céu, quem é mauzinho ia para o inferno, não tinha o limbo. Ou vai ou não vai. E ele vem trazendo um mundo novo, essas grandes revelações no livro O Céu e o Inferno. E sabe que curioso também? 1865, no mesmo ano desse livro, que hoje faz aniversário também, 2015, ele faz 150 anos esse livro, o livro O Céu e o Inferno. E mais interessante, que em Salvador, em setembro de 1865, é fundado o primeiro centro espírita no Brasil. E em agosto de 1868, a Gênese. Completa então Allan Kardec 12 anos de trabalho. E a gente fala, eu não tenho tempo para o Espiritismo. Em 12 anos de missão, 12, só 12, porque ele conheceu o Espiritismo. Ele tinha 54 anos. E conheceu todo esse fenômeno para transformar na doutrina espírita. E o mais curioso é que ali, na Gênese, entre aspas, a missão dele havia terminado. O céu cantava feliz, porque ia recebê-lo de volta. Mas a terra chorava triste, porque Kardec teve... Ele terminou o último exemplar da Revista Espírita, entregou na mão de um caixeiro para fazer a distribuição, e sozinho na sua casa na França, ele teve um aneurisma e lá morreu. Foi em 31 de março de 1869, que enquanto o céu cantava feliz, Gabi, os amigos de Allan Kardec, a sociedade espírita que ele funda magistralmente na França, como a primeira instituição espírita organizada, estruturada, com regra, disciplina, com horário, com leis, chorava também. E nessa oportunidade, Gabi tinha 74 anos, olha que amor profundo, 74 anos. Ela se despede do seu grande companheiro e ele é enterrado no cemitério de Montmartre. Um ano depois é que ele foi para Père Lachaise e ali ele começa, então, a trazer a sua força, a sua luz, só que num outro plano, no plano espiritual. E a gente vai chegando num momento que a gente não pode esquecer de Gabi, porque essa mulher forte, guerreira, na sua essência, como tantas mulheres guerreiras aqui, se eu pedisse para levantar a mão, levantava todas vocês, todas. Mas ela foi responsável para que nós hoje tivéssemos a estrutura de um centro espírita. Foi ela que conseguiu trazer obras póstumas, recolheu tudo que seu esposo tinha e colocou nas nossas mãos através de obras póstumas. Ela reconfigurou a sociedade parisiense, francesa, espírita, e ela trouxe todas as leis, todas essas estruturas que nós temos, espíritas, vamos estudar, espíritas se organizem, a casa espírita com as suas regras. Foi de lá que refletiu e reverberou até as nossas terras brasileiras. E o mais curioso de tudo é que ela morre também simples. Ela morre com 84 anos, 87, velhinha, trabalhando até o último dia, doando tudo que ela tinha à causa de seu esposo. E ela viveu por essa causa. E agora que a gente vai chegando ao final, certa feita, um mensageiro chegou, era a Segunda Guerra Mundial. Um mensageiro bateu na porta de um senhor, trazendo a notícia que o soldado, seu filho, tinha morrido. E na cidadezinha acontecia uma festa muito grande. E ele foi para a festa. E ele cantava, ele dançava. E uma senhora com a mão, com o dedo em hastes, como era ele, disse: o senhor acabou de receber a notícia que o seu filho morreu e o senhor está cantando e se expressando e comemorando aqui na nossa festa? O senhor não é pai. Quem é o senhor? O senhor ama a Deus? E ele respondeu: senhor, tanto amo a Deus que cedo ou tarde eu sei que eu tenho que cumprir a vontade dele. A única coisa é que eu resolvi que eu tenho que cumprir a vontade de Deus mais cedo. E Allan Kardec, como esse pai, ele não cumpriu a missão nem cedo, nem tarde. Ele cumpriu a vontade do pai na hora certa. Tanto na hora certa, que Allan Kardec, ele inaugurou no planeta a era do espírito. A era da consciência, da fé raciocinada. Ele cantou na hora certa, na festa de Deus, quando ele voltou aqui ao chão. E o mais importante, para a gente chegando ao fim, é que Allan, eu vou pedir licença aos médiuns, aos dirigentes da mesa, que eu vou fazer algo aqui, com todo o respeito à casa, a todos vocês, porque a gente tem que sair daqui, que eu lancei um desafio, que era a etapa final do nosso encontro, que a gente tem que sair daqui sentindo Allan Kardec, sentindo a vibração dele aqui presente. E o primeiro mandamento que o Espírito Verdade relatou a Kardec foi: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E aqui eu descobri que o abraço, ele é bíblico, ele está em Mateus, quando Jesus dizia: povos de Israel, saudai-vos, porque quando saudamos o nosso inimigo, a paz entra em nós e o perdão se estabelece. E eu queria pedir permissão a vocês para que a gente fizesse e mostrasse ao plano espiritual e a gente mesmo, primeiro a nós e aqueles que nos assistem, que nós espíritas sabemos amar. Olha do teu lado. Olha do seu lado agora. E olha para essa pessoa que está sentada com você. Mesmo se você estiver sozinho, ó, só que é uma coisa. Se você está sozinho, manda esse abraço àquela pessoa que está lá na casa precisando. Mas aqui, antes de fazer, nós vamos olhar dentro dos olhos. Porque quem olhar no nariz, nasce uma verruga. E nós vamos nos confraternizar e dar aquele abraço carinhoso nessa pessoa que está do seu lado. E mostrar que nós espíritas sabemos praticar o mandamento: espíritas, amai-vos. Vamos abraçar para a gente sentir com todo respeito, com todo carinho, com toda a expressão de luz, que a gente vai chegando ao final do nosso encontro. Feliz, porque com certeza a França nos aplaude lá do céu, através desses grandes benditos espíritos de luz. E para a gente chegando ao final, eu não podia deixar de trazer a prece emocionada que Allan Kardec fez em resposta ao Espírito Verdade quando disse que não seria fácil. Ele disse assim: Senhor, pois, já que dignastes lançar teus olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe de teu servo, Senhor. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, Senhor. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos celestes mensageiros, tudo farei para corresponder aos teus desígnios. E eis o segundo mandamento: Espíritas, instruí-vos, porque todas as verdades se encontram no cristianismo. E eu termino então com uma frase de Ferdinando: só sofre na terra aquele que não se instrui. Muito obrigada pela paciência e pelo carinho de todos vocês.